do solo bruxo. 81, decolada 03, controle 1, 20.8. Bruxo. Decolador bruxo 81, aonde? Bruxo 81, contatada, suba para nível de voo 090. Autorizado, vai direto ao Conde. Direto Conde, bruxo. Vitor, na escuta. Ok. O Vitor, autorizado Salvador para Serra November India Charlie. Decola da pistão no site com primeira curva esquerda na saída Momo após DCT. O nível autorizado é o 200. Transponda 5424, controle em 1, 20.8. Três, dois, cinco, nove, vento 1.60 graus, 0.69, autorizado decola de 1.0. Estou falando com o Vitor, cotejamento correto, confirme o POV e o PAD que se encontra. Acho que eu estou com o Vitor para acionamento e táxi. Chamamento em 1-8, de 195, altimetro 1-0, no 4, Mongo. Direcionar para o táxi, onde tem o Vitor? 259, decolar 05, controle 120, 8. 208, vai chamar. Controle 3259. Controle 3259, contato radar decolagem, sua para nível de voo 360. Autorizado, vai direto, Leda. Subida para o 360, voando direto, Leda. Tá, 3259, direto pro Bridge. Direto pro Bridge, 3259. Autorizado, tá? Isso é ponto para ingresso no 7, eu acho que eu ouvi. Autorizado ingresso, reporta lento. Autorizado, além de colar, rocha com o Vitor, retorno 40 graus, 05 longe, destino 7. Autorizada a chegada, bom, se desça para 4.000 pés, que é negar 1014. Pastor 32, acione identificação. Washington Vitor, decolada azul 1, no controle 120, decimal 8. Decimal 8, Washington Vitor, grato, bom trabalho. Pastor 32, acionado 0120, contato radar, vou indo para de Bonf. Para a chegada Bonf, reporte para descida. Controle Salvador, muito boa noite, Papatango, Oscar, Tango Vitor, decolou da 17, saída Momo. Papatango, Oscar, Tango Vitor, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Momo. 200, saída Momo, Oscar, Tango Vitor. Tá, 3259, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, altera no 32, decimal 95. Recebeu o controle? Catango Victor, quando possível, vamos começar a proibir para o destino. Para. Romulo 645 para o SOP? Confirme, a aeronave chamou para. Para a Põe o 645, beleza, tá pronto. Voo 645 para Vitória, nível 360 autorizado, via Truísque 50. Decolagem da Pistoma 0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda e Deve. Controle Salvador, 120.8, curso 18.95. Aciona 5504, voo 645. Beleza, conforme 360, Truísque 50, colada 10, da El, Leda e Deve. 208 com controle, 1895 com a torre, 5504 no transponder, voo no 645. Voo no 645, chame pronto para pushback fundamento. Chamada. Solta 3897, posição 5, pushback fundamento. Autorizado, chame táxi, então 3897. Autorizado, chame o táxi, então 3897. Estimado para o Oscar Tango Vitor, é os 2225, 2225, o Oscar Tango Vitor. 2225, pedo Oscar Tango Vitor. China 6201, confirm. 6259, flight level 360. I have the flight level 360. Approved the correction. Clear to Guarulhos, flight level 360. I open 10. Brice, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. After that, open 16. Após, correction. After that, Bravo, Hotel Zulu. After that, according to the flight plan rule. Take off runway 10. After for take off, turn it right. That. Dial departure Leda after Motiva position. Mike Oscar Tango Vitor Alpha. Scott 5472. Salvador approach frequency 10.8. Beleza, Scott 6259, ready by correct to the port ready for push and setup. Meio 45, push and setup. Meio 45, encordando sobre o circuito de solo, reporta o back. Meia 45 inicia de imediato, os pés. novamente. Para o 35, qual foi o POB? 22,5, aguarde para prosseguir o site. Não desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no local do bloco. Sente, 1645, Max de Angel, no ponto de espera 2, em 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-4. 2-9-5, você comunica, 2-1-1-4-5. Resta 3-2, desça para nível de voo 0-5-0, QNH 1-0-1-4. Site, siga o Boeing 737 da sua frente, iniciando o táxi até o ponto de espera. Via Índia no ponto de espera, torre em 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-4, bom voo. O 971 tem condições de aproximar para pousar, para a divisão? Autorizado, rapaz, habilitado. Resta 3-2, vou direto pelo. Catango, acho que Catango Vitor, chama o Centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterna no 26, decimal 85. Após o início do gol, ali mantém no zero. Após o gol, ali mantém. 8-1, a 10 milhas para Conde, serviço radar terminado, mantenha o nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. 45 da Colagem 23, controle 1, 20, décima 8. 208, Golo 645. Controle em Salvador, Golo 645, boa noite. 645, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elfa, autorizado Lida. 360 para Lida agora, 645. Passou 324, meu pé. Não, chama a torre 198 décima 95. 95, boa noite. Oi, Salvador, agora 971, boa noite. Boa noite, Fumarico, está livre, 971. 3297, 1150 graus, 079, 30 graus, 10-0. 971, quanto sinal baixar travado. Livre pouso, 971, vento 150 graus, 079. Depois 971. Então 3897, decolagem 29, controle 120, decisão 8. 1208, então 3897. Salvador, TAM 3897, cruzando 500 pés. TAM 3897, contato a decolagem, suba para nível de voo 280, saída da Elta. Sobe 280, saída da Elta, 3897. 1-1-6-4-5, chame o centro, Recife, frequência 125-1, alterno 33-95. 251-3395, centro Recife, voo 945, boa noite. Um no solo aos 30, direita solo nos 1 decimal 9. Solo 971 no táxi via Alfa direto da 806. Boa noite. Approve the correction. Please push back and start up the point right for 6. Chame o centro Recife, frequência no 25.1, na antena no 33.95. Recife 1251, na antena no 3395, da 3897. Pastor 32, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS aqui, depois estabilizado no núcleo de Dodô. Autorizado 2000 pés e procedimento ILS aqui, na reportagem estabilizada. Approved sex via India on holding point call Salvador tower frequency 118.95 CN8 1014 with travel. Thank you, Commission Union Point on hold short 118.95, thank you, good night. Tail short, runway 10, west for departure, Ocean 6259. Ocean 6259. Wind 140 degrees, 109, clear line up, take off, 310. Clear line up and take off, runway 10, 6259. Pastor 3-2. Pastor 3-2, chama a torre 1-1-8 decimal 9-5. Torre 3-9-5. Nine, clear take off, no, zero, ok? Wind 1-5-0-0-0-8-9. Clear take off. Torre Salvador, boa noite, Pastor 3-2, estabilizado procedimento LS X-Ray. Pastor 3-2, boa noite, continua a aproximação, informarei que está livre. Aproximação aguardando que está livre, Pastor 3-2. Pastor 3-2, vento 1-5-0 graus, 0-8-9, autorizado pouso, pista 1-0. Pastor 3-2, autorizado pouso, pista 1-0. China, 6-2-5-9, Bonnet 4-2, for Departure Control, 1-2-0, that's money. 1-2-0-8, Departure Control, good night, thank you. Ocean 6259, pass 1300 climb 340. Dial later departure. Channel 6259 with the contact to departure, climb at level 360. Dial departure, clear side direct leader. Clear direct leader and climb 3. The crew confirm 340, 360. 360, clear the leader. Right, clear direct leader, 360, climb Ocean 6259. Thank you. Sou 32, solo aos 4:30, Libra no hotel, no corte para facilitar a frequência. É 6259, please fly direct bridge. Direct to bridge, Ocean 6259. Zona 97 autorizado ganhar neon nível 360 via 3110 após desmarque direto do luto direto do abastecimento. E após prossegue de acordo com rota prevista no plano de voo. Você fala da pista 10 com primeira curva direita, na saída da El, Leda após Mótima, mais Oscar Tango Vitoral. Responda 5524 com Prune 120 decimal 8. Nada. Na 3197, saída da El, Leda após Leda, Mótiva. Ah, ok, da El, Leda, Leda, Mótiva. 97, procedimento correto, após pronto para o pushback acionamento. Nest 6259, contact Recife Center 125.1 e for number 123.95. 1251, enable 123.95, Ocean 6259. Thank you, good night, Bob. Bye. Boa noite, 66, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento LS, foi repostabilizado no localizador. É o 3197, foi na nossa equipe de sala, reporta ataque. Velocidade de Cretário. 107JV, 3 horas e 40, alternado em Campinas. 3197, táxi via Índia, ponto de espera do em 1118, decimal 95, altímetro 10014, morro. Índia, ponto de espera, 295, obrigado, uma boa noite. Salvador, 3197, pronto, pode esperar. 3197, além da cola, pista no 0, vento 160 graus, 089. Livre decolagem, Vou no 866. 866, chame a torre, 118, decimal 95. 295, graças. Boa noite, 1099 da Gol, 100 da Quebec. 1099, estamos com a Quebec, confere o minuscópio. Prepara a saída da Euleda Mótiva, Mike, hoje está dando o Vitor Alfa. Da Euleda Mótiva, obrigado. Salvador, boa noite, estamos 319 decolado da EL 1300. Salvador, boa noite, TAM 3197, decolado da EL 1800 pés. TAM 3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar direto Leda? Autorizado. Direto Leda, obrigado. 140 graus, 08 horas, autorizado, pouso, pista no zero. livre pouso, o 1866. Copia. 0099 autorizado, com fins nível 360, via Pesulu 10, após de Bridge, Pesulu 16, e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita na saída da El, Leda, Mótila, Mike, hoje Catango, Vitoral. Responder é 5532 e o controle em 1208. Com fins, nível 360, conforme nota do plano de voo, Pesulu 10 até Bridge, Pesulu 16 Paris. Decola da 10, sai na curva com curva direita da Euleda Mótico. O Mote vai, desculpa. 5532 no transpondero, controle 12080, posição aqui é 10, pro voo 10, nota. 10099, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai chamar.